Joãozinho, eu queria um exemplo de um animal que não tem coração. Ai, caramujo, professor! Caramujo, professor! Quem disse que caramujo não tem coração? Tem coração. Eu não te trato bem, coração. Sem coração, é mais que quem tem coração. Sem coração, vale mais que quem tem sem coração. Coração! Ninguém é perfeito, mas o caramujo tenta. Apesar de sonolenta, a primeira a gente aguenta. Penta, não garanto, mas te amo tanto que tento. Não intento de machucar sem pranto. Um tapinha não dói, mas aqui em Niterói rola brincadeira e viagem nos pontes do naval e boa viagem. Se não conhece o pico, eu te mostro sem pressa. Como guia turístico de dia em casa, de noite show artístico. Com truque na manga, um duque de tango. Bingo, street flash, eu ganhei. Peguei sua foto no controle remoto depois do flash. Eternizados em imagem que não se mexe. Quem disse que caramujo não tem coração? Tem coração. Eu não te trato bem, coração. Sem coração, é mais que quem tem coração. Que sem coração, vale mais que quem tem sem coração. Quem disse que caramujo não tem coração? Tem coração. Eu não te trato bem, coração. Sem coração, é mais que quem tem coração. Que sem coração, vale mais que quem tem sem coração. Meu olhar vesgo engana que olha outras pernas. Meu celular fora de área não traduz que tô na termas. Termo de compromisso, compromisso. Dois bombons pra te alegrar e você esquecer de batido ao fés. Cafajeste, isso me fere. Teste, vê se alguém investe mais em tudo que almejas. Trazendo cerejas e cervejas pra que vejas e sinta. Sintra serve como pinta pra mancha que cobre os vermes. Pertubo ligando, tubo de ensaio. Meu ensaio no espelho na sua frente. Rubro, só não desmaio porque saio saindo de humilde. Sinto falta dos seus esporros pra parar de falar de boca cheia na mesa cheia de gente. Se saio de gorro da Cruz de Malta pro jogo, roga praga e salta porque é flamenguista miserável. Uma casa em vez de duas é agradável. Quem disse que caramujo não tem coração? Tem coração. Eu não te trato bem, coração. Sem coração, é mais que quem tem coração. Que sem coração, vale mais que quem tem sem coração. Quem disse que caramujo não tem coração? Tem coração. Eu não te trato bem, coração. Sem coração, é mais que quem tem coração. Que sem coração, vale mais que quem tem sem coração. A mensagem da música é linda, né? A mensagem é linda. Cansado de morar sozinho e rastejar seus pés. Ué, quem disse que caramujo não tem pés? São fezes, elementos, sentimentos, réis. Eis que todos os caracóis querem passar pela voz do caramujo. Fuja desses sujos. Dito cujo nunca vai te conquistar. Trabalha na Araújo, Porto Alegre. Olha torto e alegre, pensando que vai arrumar algo. Não zango, tenta a sorte. Porque no jardim nem sempre funciona a lei do mais forte. Depende do inseticida e dos fungos suicida. Debaixo dos caramujos de seus cabelos eu me perco. No cerco que faz as minhas insinuações. O circo no meio da rua, bem coisa sua. Mas eu gosto porque caramujo tem coração também. Coração. No coração.